entrada pra subir. Deu entrada pra subir. Deu entrada pra subir. Tá mal pra ter. Como é que eu olho a agonia? Vou conversar, não gostei daquele dia. Fico pensando no seu caso. Minha cabeça, pum, fico pensando em matar um. É de